Senhor, Criador dos céus, da arca vieram três filhos teus, sem Cam e Jafete, com grande missão, povoaram a terra pela tua mão. Ilhas e nações em diversidade, cada língua e família em sua verdade. Glória a ti, ó Deus, em cada geração, na unidade celebramos a criação, do princípio ao fim, eternidade. Jafete, Gomer e Magog, nações surgindo como um grande diálogo. Os filhos de Cam, força e poder, Nimrod caçador, diante de ti a viver. Canaã e suas terras, da promessa a herança, em ti, ó